te amo. Eu juro que te quero. Eu juro que te amo. Eu juro que te quero. Não tenho dormido direito, sonhando com nosso amor. Não tenho dormido direito, sonhando com nosso amor. Quem ama fica doidão, não mede as consequências. Quem ama fica doidão, não mede as consequências. Adoro o teu corpo morena, o teu beijo selvagem. Adoro o teu corpo morena, o teu beijo selvagem. Eu quero, eu preciso, eu insisto, eu estou na fissura, eu preciso disso. Eu quero, eu preciso, eu insisto, eu estou na fissura, eu preciso disso. Quero te amar por toda noite, quero te amar de madrugada. Quero te amar por toda noite, quero te amar de madrugada. Deixa-me sentir o teu calor, quero te dar o meu carinho. Deixa-me sentir o teu calor, quero te dar o meu carinho. Nos teus braços eu me encaixo, eu encontro o meu caminho. Nos teus braços eu me encaixo, eu encontro o meu caminho. Eu juro que te amo, eu juro que te quero. Eu juro que te amo, eu juro que te quero. Não tenho dormido direito, sonhando com nosso amor. Não tenho dormido direito, sonhando com nosso amor. Quem ama fica doidão, não mede as consequências. Quem ama fica doidão, não mede as consequências. Adoro teu corpo morena, o teu beijo selvagem. Adoro teu corpo morena, o teu beijo selvagem. Eu quero, eu preciso, eu insisto, eu estou na fissura, eu preciso disso. Eu quero, eu preciso, eu insisto, eu estou na fissura, eu preciso disso. Quero te amar por toda noite, quero te amar de madrugada. Quero te amar por toda noite, quero te amar de madrugada. Deixa-me sentir o teu calor, quero te dar o meu carinho. Deixa-me sentir o teu calor, quero te dar o meu carinho. Nos teus braços eu me encaixo, eu encontro o meu caminho.